Rádio Tufão Chaminéria, uma emissora das empresas MacRage, apresenta o repórter Tufão, testemunha ocular da resistência, traz a você música e notícia. O alto-almirantado das forças de dirigíveis de Chaminéria anuncia com garbo e orgulho a tomada da Colina 67 pelas tropas de mecas aerotransportados do dirigível Arconte. Depois de encarniçados combates contra os invasores trípedens, nossos bravos combatentes limparam a localidade da presença hostil. Primeiramente, com as tropas mecanizadas leves, provando, assim, a eficácia do novo procedimento de inserção na zona de combate a partir de gigantes de ferro paraquedistas leves. O golpe final foi desferido pelos gigantes pesados e médios. O almirantado congratula a tripulação e combatentes do Arconte em comunicado expedido na última quinta-feira, informou a Rádio Tufão. O remédio de confiança das senhoras, o regulador Floriano, aplica-se numa menstrua abundante, dor de cabeça, vertigem, cólica uterina e humores inflamados. Em sua fórmula número 2, o regulador Floriano ajuda no menstruo demorado, flores brancas, anemia, insuficiência ovariana e humores depressivos. O regulador Floriano também é eficaz no reumatismo das senhoras em idade crítica. Regulador Floriano, a alegria de minha casa. Começamos a programação musical de hoje com uma pequena homenagem à Lady Svetlana, com uma melodia de sua ancestral pátria. Get the back! conquistador com 50 anos. Fosfarino pode equilibrar seus nervos. O nervosismo, o desânimo, a falta de memória, a diminuição da vitalidade sexual, mental e orgânica são consequências da perda de fosfato. Fosfarino é a fórmula científica mais concentrada e de assimilação imediata. Nas primeiras colheradas ou injeções, sentir-se-á disposto, animado, forte para o trabalho e para o prazer. Uma nova jazida de Etranium foi descoberta no final do mês passado. Confirmada pelo Departamento de Mineração de Chaminéria, o rico minério começará a ser extraído dos veios imediatamente. O vital recurso para nossa resistência será processado graças às refinarias da família MacRae, informou a Rádio Tufão. When I was a little only 6 months old, my mother and my father too, they didn't know what to wean me on, they were in a dreadful stew. They thought of rice, they thought of snake, or a little bit of old cod row. I said, "Bob ran to the old cook shop, and I tell you what'll make me grow. Boiled beef and carrots, boiled beef and carrots. That's the stuff for your Darby Dell. Makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians on food they give to parrots. Blow out your kite from morn till night on boiled beef and carrots." When I got married to Matilda Brown, a funny little girl next door, we went to Brighton for the week, we both got it home once more. My bells all met me in the pub, said a fella to me, "What's your friend? What did you have for your honeymoon?" So just for a lark I said, "Boiled beef and carrots, boiled beef and carrots. That's the stuff for your Darby Dell. Makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians, so they give to parents. The wife of mine looks fat and fine on boiled beef and carrots." Now we've got a lodger, he's an artful cove, I'm very, very queer, he said. We sent for the doctor, he came round and told him to jump in bed. The poor chap said, "I do feel bad." Then mother with a teary blind said, "What would you like for a pick me up?" He jumped out of bed and cried, "Boiled beef and carrots, boiled beef and carrots. That's the stuff for your Darby Dell. Makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians, so they give to parents. So have your kite from morn till night on boiled beef and carrots." I'm glad to be the father of a dusty pair of nippers and a nice fat boy. They're twins, you can't tell which is which, like a pair of flappy lawyers. We had some christened in the week, the father took them on his knee. I said that they've both got ginger hair, I want their name to be boiled beef and carrots, boiled beef and carrots. That's the stuff for your Darby Dell, makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians, so they give to parrots. Gentiles, and yet bring up your kids on boiled beef and carrots, boiled beef and carrots, boiled beef and carrots. That's the stuff for your Darby Dell, makes you fat and it keeps you well. Don't live like vegetarians, so they give to parrots. Then don't and you bring up your kids on boiled beef and carrots. Departamento Comissionado de Indústria relata um crescimento de 20% na produção de bens maquinofaturados e manufaturados. Peças militares, armas, gigantes de ferro são apenas a ponta de lança dos feitos industriais do período. Bens de consumo popular também receberam atenção e insumos de fomentação, afastando assim o perigo de racionamento, informou a Rádio Tufão. O mau odor bucal pode fechar-te muitas portas. As drajas antissépticas Florestal o ajudará contra os males da língua suja, tosse e a aspereza da garganta. Nos sabores mentol, hortelã e eucalipto, a fórmula de gengibre concentrado lhe trará de volta a confiança que necessitas para congressar com seus convivas. Com as drajas antissépticas Florestal, você pode voltar a discursar como o tal. coming and taking. Put away the doll one morning, she was shaking. But she didn't fight for the powder was high for. Started in a humble way, dress making. The firm that engaged her, like a bird they kicked her. All day the little darling was on shore. Toda mulher vira uma leoa ao defender as suas crianças e sua casa. O fogo pode ser o inimigo mais ferrinho de todos, pode levar a sua casa, sua família e pode se alastrar em nossa chaminé. Você, mulher, guardiã de sua cria que deve ser a primeira a engrossar as fileiras das brigadas de treinamento anti-incêndio. Participe, leoa. Mais delicioso do que beber um bom copo d'água quando se está com sede é saber que nossos soldados no fronte podem fazer o mesmo. Ajude a combater o desperdício de recursos fluviais e pluviais em Chaminéria. Com atitudes simples, você pode dar de beber aos nossos combatentes. Lembre-se, a água que você joga fora hoje poderia estar no cantil de nossos guerreiros. Do mais alto marechal às bases mais chãs, nosso exército está permeado de atos e feitos de heroísmo para defender nosso modo de vida. Condecorado por bravura, o Cabo Simão, antes soldado, que sobreviveu a uma explosão, graças às caixas de metal onde são guardados os biscoitos de ração padrão do nosso glorioso exército, o que exibe a qualidade de nossas embalagens. Simão, que defendeu seu posto com a vida que ainda infla seus pulmões, foi honrado com a medalha de bravura, se recupera no Hospital Central de Chaminéria e não poupou elogios aos deliciosos e tenros biscoitos do Exército, informou a Rádio Tufão. É com essa história de pura bravura, heroísmo e pura abnegação que a Rádio Tufão encerra sua transmissão com a música Quando Johnny Retorna para Casa. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Oh, the men will cheer, the boys will shout, the ladies, they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Get ready for the jubilee, hurrah, hurrah. We'll give the hero three times three, hurrah, hurrah. For the laurel wreath is ready now to place upon his loyal brow. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. And we'll all feel gay when Johnny comes marching home. In 1861, hurrah, hurrah. That was when the war began, hurrah, hurrah. In 1862, both sides were falling to, and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1863, hurrah, hurrah, oh, lay the end of slavery, hurrah, hurrah. In 1863, oh, lay the end of slavery. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. In 1864, hurrah,